tema a ser colocado aqui hoje é a obsessão e suas máscaras. Obsessão e suas máscaras. O que é uma obsessão? A gente tem que tentar compreender o que é uma obsessão. É algo que obsidia, é lógico. É algo que faz com que as pessoas fiquem obcecadas por alguma coisa. Ser obcecado por um carro, ser obcecado por comida, ser obcecado por questão da sexualidade. Todas as pessoas têm, digamos assim, de certa forma, uma obsessão por alguma coisa. Aqui nesse caso, a gente quer se direcionar à questão da obsessão de alguém, digamos assim, de um espírito desencarnado, de uma entidade espiritual desencarnada, para alguém que nem nós aqui que estamos encarnados. Esse é o motivo, digamos assim, da colocação aqui da obsessão em suas máscaras. Para a gente compreender aquilo que a gente está tentando passar, a gente tem que saber que existem vários tipos, várias espécies, vários níveis de obsessão. Existe aquilo que, inclusive, está no Livro dos Espíritos, está no Livro dos Médiuns, principalmente, que é um livro que dá aula sobre a questão de obsessão e desobsessões. Existe aquela obsessão simples, que é uma obsessão simples, digamos assim, que popularmente ou vulgarmente chamamos de encosto, mais popularmente chamando, né? E que todos nós, todos os dias, estamos suscetíveis a esse tipo de obsessão, na qual chega alguma entidade, digamos assim, desencarnada, que encontra em nós algum apoio, encontra em nós, de repente, alguma ajuda, algum auxílio, e se encosta em nós. E aí a gente vai sentir, digamos assim, algum desconforto mental, algum desconforto físico, algum tipo de desconforto. E que às vezes a gente vai no médico, vamos no médico, ou vamos na farmácia, ou vamos... Às vezes a gente sente uma dor de cabeça e tal, a gente tenta se tratar e às vezes a gente não consegue melhorar, exatamente por causa de que o efeito não é um efeito físico de nós próprios, é um efeito exterior de algo que está, digamos assim, sugando, de certa forma, a nossa energia. Digamos assim, provocando em nós um desconforto físico ou mental, algumas tonturas, alguma coisa. Isso muitas vezes é tratado de tal forma de que mudando a nossa sintonia, mudando a gente, às vezes mudando até o convívio social, mudando o local onde a gente frequenta, mudando nossa sintonia mental, nossos locais frequentados, amizades, palavras, atos, pensamentos, nós nos tratamos a nós próprios. É a mesma forma, da mesma forma que às vezes nós temos um mal físico e mudando, digamos assim, a nossa maneira, o nosso hábito alimentar, nós podemos nos curar sem procurar um médico. Ou às vezes só com algum aconselhamento. Bom, existe um outro tipo de obsessão, um pouco mais complicada, que é a fascinação. Inclusive, se vocês quiserem alguma explicação um pouco mais detalhada, procurem o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos, que lá está bem detalhado o que é a fascinação. Daria para classificar a fascinação como uma das obsessões mais complicadas que existem para ser tratadas, mesmo nas casas espíritas mais experimentadas. É a fascinação. Depois a gente vai tentar passar o que é a fascinação. E a possessão? Possessão é aquilo que trata esse artigo. A possessão é quando uma entidade espiritual de uma carga negativa, de uma carga, digamos assim, de ódio, de ressentimento, de mágoa muito grande, resolve descarregar isso em alguém que lhe foi familiar ou que teve, digamos assim, algum atrito numa vida passada, de uma, duas vidas anteriores, ou até mesmo a nossa, nessa própria existência. É o exemplo que aqui o doutor Nubor Fakure, eu não sei, digamos, olha aqui é o sobrenome mesmo, ele é um cara que ele escreve todos os meses na Folha Espírita, tá? Ele é um neurologista, diretor do Instituto de Cérebro de em Campinas, São Paulo. É um cara que ele já há alguns anos ele transformou, digamos assim, o consultório dele num laboratório de pesquisa espiritual. Muitas pessoas que têm problemas, entre aspas, né, de esquizofrenias ou de obsessões, de ordem de obsessão ou fascinação, eles procuram ele porque ele, além de ser um neurologista famoso, ele também é, digamos assim, simpático à causa espírita, tanto que ele escreve para a Folha Espírita. E os artigos dele são bastante interessantes e o subtítulo é Para Meditar e Aprender. Aqui ele coloca um exemplo de uma tal de Herodíades, que ela chega no consultório de um médico, certo? E foi constatado, alguns meses atrás, que ela tinha problema de esquizofrenia. Ela chega assim totalmente catatônica, catatonismo, o que é catatônica? É olhar fixo, é paralisia facial, ela só caminha, parece um robô, é um morto-vivo, né? Ela chega no consultório médico, que não é o dele, e junto dela vem a mãe dela, e a mãe dela tenta explicar o porquê disso, que tentou levar no centro espírita e tal, e o médico não quer compreender, ele não aceita esse tipo de coisa. Só que faz 6 meses que ela fala com vultos, ela acredita que existem pessoas no lado dela atirando pedras nela, ela acredita que às vezes ela está sendo esbofeteada, aí ela começa a gritar, ela começa a ficar apavorada, né? Ela sente muita dor, mesmo não tendo nenhum sintoma, nenhuma, digamos assim, marca de ferimento, de alguma coisa física, né? E só essa explicação de esquizofrenia não consegue resolver o problema. No centro espírita, a mãe dela leva ela no centro espírita, só que tanto a mãe como a filha, que é essa tal de Herodíades, elas não mudam a sua maneira de viver. Elas continuam, digamos assim, vibrando nos mesmos problemas, vibrando nas mesmas palavras, se fecharam em si próprias. Muito pouco resolve o centro espírita, se não existe, digamos assim, uma concordância daquelas pessoas que vão procurar o centro espírita. O que que acontece? Esse psiquiatra, ele entope ela de remédio, antidepressivos, calmantes e outras coisas mais. E qual é que é, digamos assim, uma das propriedades principais do antidepressivo e do calmante? Ele tem uma propriedade farmacológica, química, que faz com que haja um rompimento daquela influenciação que existe entre aquele espírito obsessor, que já está possuindo praticamente essa mulher, haja um rompimento vibratório, e aí ela começa a se sentir um pouco melhor. Mas ela não melhora definitivamente. Esse rompimento, ele é, digamos assim, momentâneo, por alguns meses, às vezes até por um ano ou dois, e quando esses remédios, quando esses, digamos assim, são compostos químicos, eles começam a, digamos assim, serem assimilados pelo organismo de uma maneira um pouco mais rápida, com maior rapidez, volta tudo novamente. Então aqui, a importância de quando existe esse tipo de obsessão, que é por possessão, de que nada resolve somente o médico. É claro que resolve bastante, mas de nada resolve se não se coloca aqui a necessidade de uma mudança interior de comportamento do familiar e principalmente da pessoa que está sendo, digamos assim, que está sendo obsidiada. Aqui ele coloca, inclusive, um estudo dele, esse doutor aqui, esse médico aqui, neurologista, e aqui eu vou passar para vocês, literalmente, o que, que ele constata na mudança de comportamento, inclusive, dos médicos. Então ele coloca aqui, atualmente, os tratados médicos, isto é, aquilo que está se aprendendo na nova medicina, atualmente os tratados médicos já incluem a obsessão, que seria a obsessão simples, a obsessão por fascinação, e inclusive a possessão dentro de sua classificação nosológica. Nosológica quer dizer a sintomatologia das coisas. É melhor estudar agora, porque mais cedo ou mais tarde o futuro nos trará as luzes necessárias. Quer dizer, com o passar do tempo, os próprios consultórios médicos, eles terão sim que assimilar a ideia de que existe algo além daquilo que é a matéria, aquilo que são as doenças físicas. Eles vão ter que concordar de que existe sim problemas obsessivos. Isso é aquilo que trata o artigo aqui da Folha Espírita de setembro agora de 2014. E existe aquele outro processo de possessão, que eu diria que sim, que transforma também as pessoas, que é a fascinação, que é na classificação de 1 a 3 é a segunda. A fascinação que praticamente fascina, faz com que as pessoas percam a capacidade de lógica, de coerência. Fascina. As pessoas começam a cometer atos ridículos, inexplicáveis para a maioria das pessoas que estão ao seu redor. Atos insanos e acham que estão certos. Todos nós estamos susceptíveis a isso. Desde aquelas pessoas que nunca comparecem ao centro espírita, aquelas que nunca vão na missa, aquelas que vão sempre na missa, aqueles que estão lá dentro trabalhando na casa espírita, aqueles que estão aqui em cima falando para vocês, todos nós estamos susceptíveis a esse tipo de obsessão, que é a fascinação. E é a obsessão mais difícil da gente perceber. Por quê? Porque nós estamos fascinados. E quando nós estamos fascinados, pode aparecer 15, 20 pessoas que sabem mais do que nós, dizer para nós algo de que nós estamos, de repente, fazendo errado, e nós vamos nos afastar dessas pessoas, porque nós vamos achar que elas estão erradas. Isso é fascinação. E todos nós estamos sujeitos a isso. Por isso que a gente, às vezes, tem que fazer, todos os dias, um exame de consciência para ver se às vezes nós não estamos fascinados com alguma coisa, e não precisa ser fascinado por algum espírito de fora, não. Fascinados alguma coisa com algum meio que está no meio de nós. Fascinados às vezes pelo materialismo, fascinados pelo dia a dia, pelo carro novo, por isso, por aquilo. Isso nos deixa extremamente vulneráveis às obsessões. Obrigado.